Você brigou comigo e fugiu de mim. Eu não entendo nada, ou quase nada. Eu não queria assim. De repente tudo que era bom se transformou. Um amor que era lindo, lindo, lindo se acabou. E eu chorei, eu quase morri por vaidade sua. Me fez sofrer assim. Hoje tudo passou, não sinto mais saudade. Você voltou novamente pra mim, felicidade. Eu perdi noites de sono. Eu não vivi por todos estes anos e não entendi até hoje o que poderia ter te afastado de mim. Quem me dera ter podido naquele momento tirar do seu pensamento a ideia de ir. Mesmo sabendo que o amor é uma coisa boa, sofremos tanto tempo à toa. Agora fique comigo, fique eternamente aqui. E eu chorei, eu quase morri por vaidade sua. Me fez sofrer assim. Hoje tudo passou, não sinto mais saudade. Você voltou novamente pra mim, felicidade. Você voltou, que bom você voltou. Aqui é seu lugar. E agora mais que nunca, o nosso amor será eterno enquanto durar. Espero que queira ficar para sempre. Para sempre, amor. Para sempre.